Eu rego a culpa. 3 anos sarau do escritório, baile de gala, festival de música e cultura de rua de Bangu, sarau do velho, sarau dos líricos, sarau do calango, gema lírica presente, acesa, nessa confraternização aqui, ó, 4 palcos, acessível a todos. Podem colar, mande aí sua mensagem no chat, no WhatsApp, convide as pessoas. Se você tá sentindo que a vibe tá boa, então convide as pessoas. Salve, salve, aparelhagem, mal que espanca. Salve, salve. Estamos aqui reunidos em toda a arte da cultura, da poesia, da música, nas artes visuais, de toda e qualquer manifestação artística. Quem quiser pode colar e se apresentar. Salve! Salve, salve do escritório! Espanca, valeu. Valeu. Eu achei que era que acabou a roda. Já, grupo 1.